Então, Cinema Xunga, está tudo em ordem contigo? Olha, eu estava-te a ligar para te sugerir um filme que eu acho que é uma pequena maravilha. Chama-se Pieces e é um slasher espanhol dos anos 80, por isso acho que só por aqui já dá para ver que é incrível. E para além disso tudo, tem diálogo péssimo, tem muito gore, tem muita chungaria. É mesmo do melhor e mais chungo que já se fez nos anos 80, e eu acho que tu devias ver este filme, se é que ainda não viste. Por isso, deixo-te esta recomendação. Espero que o vejas e depois quero logo a seguir saber o que é que tu achaste, está bem, amigo? Vá, fica bem e aprecia o filme. You will see in the movie Pieces cannot be revealed, cannot be described, cannot even be imagined. Ora viva, amiguinhos! Tal como deu para perceber pelo voicemail deixado pela Carla, hoje vamos falar do filme Mil Gritos Tem a Noite, que é como quem diz Pieces, que é o seu título internacional, ou Mil Gritos Tiene la Noche. Um filme de terror da terra dos massacres de motosserra que é Madrid, que nos conta a história de um assassino de motosserra que anda numa universidade a retalhar moças para depois com elas fazer um corpo, como no Frankenstein. Isto, claro, seria um spoiler, não estivesse na capa. Começa com uma cena de infância, em 1942, quando uma criança está em casa a fazer um puzzle, a construir um puzzle, que é uma senhora nua. E assim que ele coloca a peça que contém a sua pelosidade pública, eis que a sua mãe entra e diz: "Ah, que bem, estás a fazer um puzzle." Depois olha para o puzzle e diz: "Ah, que porco, és como o teu pai que nos abandonou. Vou já destruir toda a tua pornografia." E a criança faz o que todas as crianças fazem quando lhe tentam destruir toda a pornografia. Pega num machado e retalha a sua mamã em pedaços. 40 anos depois, vamos para uma universidade e percebemos que anda um assassino a matar miúdas para fazer o tal Frankenstein. É um slasher, não é? Um slasher de motosserra, em que o mistério está em saber quem é a criança 40 anos depois. Há um conjunto de pessoas que são os suspeitos. Pode também ser uma rapariga, não é? Quer dizer, já vimos coisas deste género a acontecer em Sleepaway Camp. Não parece de todo que fosse uma situação despropositada. Mas de facto não, é um senhor. É um senhor, como todos os senhores deste filme, está no target etário para poder ser a criança do início. Ora, como disse a Carla, Pieces é um slasher espanhol dos anos 80 com uma qualidade superior à qualidade de um slasher americano da mesma altura. Para começar, é super violento, é mesmo violentão. Tem um gore brutal. Há uma das cenas em que se corta uma miúda com uma motosserra em que se nota, por acaso, que é uma carcaça de um porco, mas é para vocês perceberem o empenho desta gente, é que usaram mesmo carne para fazer estas cenas. Também não há poupanças de sangue. As moças são muitas e muito pouco vestidas, e quando eu digo pouco vestidas, eu quero na realidade dizer nuas. Há muita nudez, há algum sexo, há muito pelo público, incluindo também masculino, quer dizer, também há um rapazito ou dois que trazem os seus penduricalhos ao abanão cada vez que há um barulho à meia da noite e eles têm que se levantar. Além de ter esta componente de gore e de violência que nós tanto amamos, tem também depois uma aleatoriedade total nos diálogos. Os diálogos são de facto uma coisa, parece que são criados por uma inteligência artificial que gera diálogos aleatórios para criar as situações, porque de facto isto o que interessa aqui é a matança, não é? E é chegarmos ao fim, porque tudo o resto é encher com bocaditos que nos possam levar ao próximo nível, que será a próxima pessoa a morrer. Não é só no diálogo que está a aleatoriedade. Há, por exemplo, uma cena em que uma das personagens femininas, isto funciona da seguinte maneira: os personagens masculinos são os suspeitos de assassino, os personagens femininos são as suspeitas para morrer. Então toda a gente neste filme, de uma maneira ou de outra, é um suspeito de um ou outro papel. E há uma cena em que uma senhora vai à noite a passear num jardim, porque de noite é que se mata muito, apesar de dia também se matar. E acho que lhe aparece um karateka, um tipo que inicialmente parecia uma senhora, mas não, é um japonês, chinês, com aqueles cabelinhos assim à Beatriz Costa, às cambalhotas, e tenta dar um ensaio de porrada a uma senhora, destas senhoras que está ali para morrer. E acho que a senhora de repente faz qualquer coisa, não se percebe, e o karateka, que parece um indestrutível ninja, cai no chão e desmaia. E depois levanta-se com uma desculpa parva, dizer que alguma coisa lhe caiu mal ao almoço e que de facto confundiu-a com outra pessoa porque tem sido atacado na rua ultimamente, e vai-se embora. E aparece um rapaz e diz: "Ah, que engraçado, este é o meu professor de Kung Fu", que é aquela disciplina na faculdade que todos temos e que custa mais a fazer porque, não sendo difícil de estudar, dói. Mas de facto esta cena existe porque este filme tem um produtor que é também produtor de filmes de Bruce Lee Exploitation em Itália, e na altura havia um conjunto de filmes que estavam a ser feitos por este ator, que era o Bruce Lee só com um E, e ele achou que fazer este insert aqui neste filme iria dar visibilidade. Este filme, lançado agora, com boa qualidade, em alta definição, é de facto um filme bonito, é um filme muito vermelhão de sangue, cores vivas. Tem aqueles corpos naturais dos anos 80 que hoje em dia as pessoas se esforçam imenso para ter. Não no sentido em que seja uma devassidão, não é? Uma depravação, um deboche pegado, mas de facto aquela alegria delas sempre seminuas dá ao filme esta aura de juventude. E pronto, e tem o que é um mistério para saber quem é o assassino. No final, depois tem mais uma vez uma sequência de cenas que sem sentido, em que é descoberto tal mistério, não é? Que é a moça Frankenstein, que é uma moça tal como o senhor que é assassino fazia puzzles com mulheres nuas, ele também fez um puzzle na vida real, não é? Que é este o paralelismo, do filme. E acontece que, no fim, quando está tudo resolvido, o caso está pronto para acabar, falta um minuto para acabar o filme, mas é contando com os créditos finais, estes são filmes de créditos finais muito parcos, de repente o cadáver da senhora que foi cozida com fita cola e fio, daquele fio de fazer chouriças, a senhora levanta um braço, pega na zona genital do rapaz, que era até à altura um dos heróis do filme, e arranca-lhe completamente a testicularia e a pilinha. E ele fica só com sangue, não é? E naquela zona, até as calças de ganga, não é? Umas calças leves, com alguma robustez, saíram. Quer dizer, aquele cadáver teria sido até feito de uma maneira rude, conseguiu produzir este efeito de arrancar a gaita a um jovem, que não tem absolutamente nada a ver com o filme, não é? Vai-se completamente contra aquilo que é toda a estrutura do filme e toda a filosofia, mas ok, estaríamos abertos aqui a uma sequela que envolvesse uma Frankenhooker, não é? Que é também um filme clássico dos anos 90. Neste caso não são hookers, são apenas estudantes universitárias, com o líbido perfeitamente normal de uma estudante universitária, um líbido guloso. Isso é um filme de ver. Eu só vi este filme deste realizador, mas pelas capas parecem-me ser todos excepcionais. Vou tentar arranjar aqui um dia livre ou dois para correr esta filmografia de cabo a rabo. And you don't have to go to Texas for a chainsaw massacre. Pieces. It's exactly what you think it is. Pieces. Absolutely no one under 17 will be admitted.